adiarmos o fim, que é inevitável. A lei do destino é assim, cruel e implacável. Eu tenho padecido tanto e você tem sofrido demais. Sejamos sensatos, portanto, terminemos em paz. Convém pôr um ponto final nesse triste episódio e num gesto nobre e leal não cultivemos ódio. Pra que provarmos o mal que já nos aflige demais? Porém, não troquemos de mal, terminemos em paz. Troquemos de mal, terminemos em paz. Pra que prolongarmos o mal que já nos aflige demais? Porém, não troquemos de mal, terminemos em paz.